Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Foi há 30 anos que o grupo britânico Duruti Colin assinou um dos seus discos mais marcantes, pelo menos para os seus fãs portugueses. Fruto de uma amizade que saltava fronteiras entre Portugal e Inglaterra, os Duruti Colin de Vinnie Riley ofereceram em 1983 uma série de canções à recém-criada editora Fundação Atlântica. A maior parte dos temas é inspirada pelo nosso país, inspirada pelo carinho dos fãs portugueses e por toda a experiência vivida pelos Duruti Colin quando vieram atuar a Portugal. Um dos nomes cruciais do movimento pós-punk de Manchester, emblema da editora Factory de Tony Wilson, editou assim, em 1983, o álbum Amigos em Portugal. No registro, Vinnie Riley debruça-se sobre várias linhas de piano e de guitarra, sempre com o som muito ambiental característico do grupo, que aproximava o pós-punk da música de câmara. De forma inesperada, Amigos em Portugal torna-se num dos mais brilhantes momentos na escrita de Vinnie Riley, que depois viria a expandir as ideias para o álbum seguinte, Without Mercy, onde os Duruti Colin apresentam mais músicas instrumentais e colaboração com uma pequena orquestra. O percurso dos Duruti Colin e a sua relação com Portugal, em particular com a Fundação Atlântica, para escutar durante a próxima hora na Radar, juntamente, claro, com a música magistral tocada por Vinnie Riley. O álbum conheceu uma reedição em CD em 2007, a cargo da etiqueta britânica Cookie, mas devido a alguns problemas com os antigos diretores da Fundação Atlântica, a reedição não foi feita a partir das fitas originais, mas sim diretamente do vinil. E será essa conversão digital de vinil para CD que vamos hoje ouvir. O álbum abre com o tema-título Amigos em Portugal, depois Menina ao pé de uma piscina e a fechar esta primeira sequência no álbum de família Lisboa. Thank you. Os Dorothy Column nascem em 1978 e é, na sua gênese, uma ideia de Tony Wilson e de Alan Erasmus, fundadores da Factory. Decidiram apostar em dois amigos músicos da banda punk de Manchester, Fast Breeder. Eram eles o guitarrista David Rowe Botham e o baterista Chris Joyce. E o nome escolhido para a banda foi The Dorothy Column, inspirado pela coluna militar de anarquistas da Guerra Civil Espanhola, a coluna de Buenaventura Durruti. Nessa altura, Vinnie Reilly tocava guitarra nos Headbanger and the Nosebleeds, outro grupo punk da zona de Manchester. Ele foi contactado diretamente por Tony Wilson para se juntar a este novo projeto, que iria ser um dos primeiros a editar pela Factory. Juntaram-se aos Dorothy o vocalista Phil Rainford e o baixista Tony Bowers. No verão de 78 surgem as primeiras complicações. Rainford sai do projeto, mas continua depois ligado à música, assinando a produção mais tarde de nomes como Sons of Arca ou mesmo de Nico, a chanteuse do primeiro álbum dos Velvet Underground. Para o seu lugar entra Colin Sharp. Em dezembro de 78 sai a primeira edição da Factory, um duplo 7 polegadas com 4 bandas da editora. Os Joy Division, que participam com Digital e Glass, também os Cabaret Voltaire, John Dowie e, claro, os Dorothy Column, que oferecem 2 temas, No Communication e Thin Ice Detail. Mas quando chegou a altura de reunir outra vez em estúdio para a gravação de um primeiro álbum, os Dorothy Column entraram em conflito com Tony Wilson devido à escolha do produtor Martin Hannett. O estilo muito próprio de trabalhar em estúdio de Hannett não ia de encontro ao que a banda queria fazer e, por isso mesmo, a discussão conduziu ao fim do projeto. Todos desistiram dos Dorothy Column, com a exceção de Vinnie Reilly, que decidiu continuar a compor usando o mesmo nome da banda. O regresso agora a Amigos em Portugal, o disco que Reilly gravou em Passo de Arcos, nos estúdios da Valentim de Carvalho, para a Fundação Atlântica. Agora na Radar, Sara e Tristana, tema dedicado às duas filhas de Miguel Esteves Cardoso, um dos amigos em Portugal e fundador da Fundação Atlântica. Depois, Estoril à Noite e ainda Vestido Amarrotado, que encerra o lado A do álbum Amigos em Portugal. Thank you. this rented room. Your summer frocks, your summer frocks. Vinnie Reilly nasceu em 1953 em Manchester. Em criança teve aulas de música e aprendeu a tocar piano. Sentiu desde logo uma forte aproximação à folk e ao jazz e é dessa forma que conhece o trabalho de grandes pianistas ligados ao jazz como Art Tatum e Fats Waller. Com 10 anos passa do piano para a guitarra, para onde acaba por levar todos os seus ensinamentos mais clássicos. No entanto, em 1977 é consumido, como tantos outros jovens, pelo movimento punk. Leva, por isso, a sua guitarra para um coletivo punk, Headbanger and the Nosebleeds, projeto muito influenciado pela tempestuosa passagem dos Sex Pistols por Manchester. Vinnie Reilly acabaria depois por ser convidado por Tom Wilson para integrar os Dorothy Column, mas em vésperas da banda entrar em estúdio para gravar o primeiro álbum, os músicos desistiram do projeto, restando apenas Reilly. Ele continuou a compor na guitarra, mas procurava um som distante do punk, algo mais etéreo. Encorajado por Tony Wilson, o produtor Martin Hannett começou a captar os sons de Reilly, percebendo as nuances mais experimentais e o afastamento das linhas mais recorrentes do rock e do punk. Vinnie Reilly gravava, ao mesmo tempo que continuava a trabalhar numa bomba de gasolina em Manchester, e era literalmente arrastado para o estúdio por Martin Hannett. Um dia chegou aos escritórios da Factory e Tony Wilson apresentou-lhe um álbum já a postos para ser editado. Reilly nem queria acreditar que, de repente, a sua música, as linhas de guitarra e os vários apontamentos eletrónicos e ambientais a cargo de Martin Hannett tinham originado um disco. Recebeu como título The Return of the Dorothy Column e saiu em 1980. Durante esse ano, Riley continuou a gravar, desta vez sem Hannett, mas com a adição de Bruce Mitchell nas percussões e que viria a ser um dos mais frequentes músicos de The Dorothy Column. É em 1981 que sai LC, sigla para a frase em italiano Lotta continua, luta continua. O registro expande ainda mais o universo do Dorothy Column e é muitas vezes apontado como disco referência de Vinnie Riley. No ano seguinte, o nome Dorothy Column integra o cartaz da segunda edição do Festival Vilar de Mouros. E é a partir da vinda de Riley ao nosso país e da amizade entre Tony Wilson e os elementos que deram origem à Fundação Atlântica que nasce o álbum Amigos em Portugal. O registro tem como subtítulo, no lado B, Dedications for Jacqueline, a mulher de Bruce Mitchell e que na altura da gravação do disco estava muito doente. Agora, na Radar, as primeiras músicas do lado B de Amigos em Portugal, primeiro Will's Turning, depois Lies of Mercy e Saudade. I'm waiting for the earth to turn green. Everything you are is in the sun that shines. I'm waiting for the wheels to turn to bring you home. I see the people in the postcards that you send. You have a view of the sea and the boats. I'm waiting for the earth to turn green. Everything you are is in the sun that shines. I'm waiting for the wheels to turn to bring you home. I'm waiting for the wheels to turn to bring you home. You're far away from me now, and it's hard for me to see how we can ever be the same again. Waiting for the earth to turn green. Everything you are is in the sun that shines. I'm waiting for the wheels to turn to bring you home. I see the people in the postcards that you send. You have a view of the sea and the boats. Far away from me now, and it's hard for me to see how we can ever be the same again. We can never be the same again. Thank you. mercy of your lies and the clouds to break. And the clouds to break. In the last rites of our love, I tear myself away. In the last rites of our love, I tear myself away. A Fundação Atlântica nasce em 1982. Eram sócios Pedro Aires de Magalhães, dos Heróis do Mar, também o recém-regressado a Portugal Miguel Esteves Cardoso, Francisco Sandy Castro, Pedro Bidarra e Francisco Vasconcelos da Valentim de Carvalho. Pelo facto de ter estudado em Manchester, Miguel Esteves Cardoso acabou por ter uma relação muito próxima com o movimento pós-punk de Manchester. E como era apaixonado por música, o futuro fundador do jornal independente começou a escrever crónicas de música para alguns jornais da altura em Portugal. Quando nasce a Fundação Atlântica, em 1982, os vários intervenientes acabam por injetar na editora muita da mentalidade da Factory, passando desde logo pela austeridade gráfica dos discos, com a influência clara de Peter Saville. As primeiras edições pertencem ao Clube Naval, e ao primeiro single da 7ª Legião e, claro, a Duruti Column. O concerto em Vilar de Mouros mostrou a Vinnie Riley o carinho dos milhares de fãs portugueses. E por conhecer Miguel Esteves Cardoso, devido à amizade entre o português e Tony Wilson, decidiu gravar alguns temas nos estúdios da Valentim de Carvalho, numa sessão organizada por Esteves Cardoso. Riley levou para Passo de Arcos peças que já estava a trabalhar há algum tempo, algumas linhas de piano e outras de guitarra, mas o grosso dos temas é inspirado por Portugal. Tudo foi feito de forma muito rápida, como é aliás o estilo de Vinnie Riley. Devido a problemas de saúde da mulher, o percussionista Bruce Mitchell não pôde acompanhar Vinnie, mas o músico presta-lhe homenagem com o título da segunda face do registro. A gravação foi dirigida por Tó Pinheiro da Silva e José Valverde. Os retratos do interior do disco são da autoria de Mark Warner. O grafismo da capa está a cargo de Carlos Vilela e a fotografia da capa pertence a Miguel Esteves Cardoso. O disco saiu em dezembro de 1983 com uma prensagem de 4 mil cópias. O disco, em vinil, é hoje uma valiosa peça de colecionador. Infelizmente, quando chegou a altura de fazer a reedição em CD, há uns anos, questões de propriedade entre os antigos diretores da Fundação Atlântica e os atuais Dorothy Column impediram o uso das fitas principais e, por isso, a edição que existe em CD é uma transposição do vinil. Atualmente, Vinnie Reilly não pode tocar guitarra na sequência de dois derrames cerebrais. E nas últimas semanas, e a propósito de uma campanha de angariação de dinheiro lançada pelo sobrinho Matt Reilly, também ficou a saber-se que Vinnie está na miséria, sem dinheiro para necessidades básicas. Na Radar, o final do álbum de família que Reilly fez para os fãs em Portugal, Amigos em Portugal, despede-se com Games of Rhythm, pelo meio Favorite Descending Intervals e a fechar To End With. Dorothy Column, em 1983.